Pensar no amor, você chegou pra me conquistar. Vem, já chegou o dia, a minha vida está vazia. Sem você, oh baby, não. Vem, já chegou o dia, a minha vida está vazia. Sem você. Esse sentimento me deixou assim, me fez sofrer, me fez te amar. Você sabe que eu nunca amei ninguém, foi só você, agora quer me deixar. Vem, já chegou o dia, a minha vida está vazia. Sem você, oh baby. Sabe que eu nunca amei ninguém, foi só você, agora quer me deixar. Vem, já chegou o dia, a minha vida está vazia. Sem você, oh baby, não. Vem, já chegou o dia, a minha vida está vazia. Sem você.